Lightning Report. Eu sou o Live Angel. O governo japonês anda cheio de ideias de dominação global. Estão dizendo aí que o governo planejou uma série de medidas para aumentar o número de estudantes estrangeiros no país até 2020. Eles estão fazendo isso visando aumentar o número de cursos de japonês aqui no Ocidente, facilitar o processo de visto e dar uma incrementada nas oportunidades de emprego para os estrangeiros, quem sabe algo um pouquinho mais variado que as fábricas. Mais de 30 universidades vão promover autoeducação nipônica, especialmente para os gaijins. Essas máscaras cirúrgicas que os japoneses usam são mesmo muito fofas. Eu já procurei exaustivamente na net por elas e ainda não consegui encontrar nenhuma tão legal assim. Se alguém tiver alguma notícia, se alguém por acaso fabricar alguma, quiser entrar em contato, fique à vontade, para dar de presente, lógico. De todo modo, quem andar pelo Japão em época de virose pode acabar achando que lá todo mundo resolveu ser cosplayer de Michael Jackson. Mas não é bem verdade. Eles têm essa, duvidosa ou não, mania de usar máscaras para proteção, para não deixar nada entrar e absolutamente nada sair. E com essa recente paranoia de poluição em Beijing, os atletas japoneses já preparam seus estoques. Uma empresa chamada Koken, fabricante de máscaras, purificadores de ar e outras necessidades criadas pela poluição, forneceu equipamento de graça para o Comitê Olímpico. Mas não por pena dos narizes dos atletas, obviamente, mas de olho na propaganda grátis no patrocínio. E também não é qualquer máscarazinha de Michael Jackson, são equipamentos especiais usados em hospitais e fábricas onde se respira muita poeira e conseguem reter até 95% do que os atletas inalariam sem elas. O problema do ar em Beijing está tão complexo que o Comitê Olímpico Internacional já disse que algumas provas vão poder até mesmo ser suspensas, como a maratona, por exemplo. Isso me faz pensar assim, se todos os chineses por acaso inspirassem ao mesmo tempo, retessem o ar em seus pulmões, corressem para uma área isolada qualquer de quarentena e soprassem tudo lá, o ar em Beijing provavelmente ficaria livre. Tantas soluções à mão, mas os governantes não querem soluções porque sem problemas, sem votos. Batman The Dark Knight, Cavaleiro das Trevas, estreia no Japão dia 9 de agosto. Lá tudo demora demais para estrear, coitado deles. Até lá eu já terei visto o filme 347 vezes, batendo assim o meu recorde que de filme que eu mais vi no cinema, que até agora pertencia a Harry Potter e o Cálice de Fogo. Porém, a premiere rolou agora no último dia 28 de julho por lá. A imagem do protagonista, Christian Bale, anda meio arranhada devido a uns boatos vindos de Londres relativos a supostas tentativas de agressão por parte do ator, mas ainda assim lá estava ele com a sua esposa, pela quarta vez visitando o Japão, sendo que ele já morou por lá um tempo em meados dos anos 90. De todo modo, o que importa é que a Warner já está vomitando dinheiro com esse filme no mundo todo e ainda faltam lugares para estrear. Eu queria muito, 0,5% só 0,5% dessa renda. Eu juro que metade eu doava para a Unicef e o resto ainda me deixaria extremamente feliz. E só para aproveitar o ensejo, alguns longas de anime entraram no Festival de Veneza esse ano, entre eles o novo do Hayao Miyazaki, chamado Gake no Ue no Ponyo. E ao total são 21 participações japonesas no evento. Em resposta a acusações de dar ajuda financeira, mas negar abrigo a refugiados de países em conflito, o Japão vai se tornar o primeiro país da Ásia a ter um programa de ajuda real a refugiados. Os escolhidos serão recomendados pelas Nações Unidas, sendo 30 somente no início, a maioria vindos de Burma, e que estão vivendo na Tailândia no momento. Assim que tiver tudo devidamente confirmado, os japoneses irão até os acampamentos de refugiados do outro lado do oceano para poder entrevistar os recomendados e decidir se eles vão merecer ou não o asilo. De acordo com as Nações Unidas, existem mais de 16 milhões desses refugiados em torno do globo. Um interessante artigo foi publicado no jornal do curso de Direito da Universidade de Boston, escrito por um estudante chamado Joshua Daniels. Esse artigo trata sobre a legalização de alguns projetos realizados pelos fansubers. Ele argumenta dizendo que a tão criticada e violenta edição americana feita nas obras originais seria um tipo de violação dos direitos morais dos criadores. Para proteger esses direitos e os direitos do público de ver a obra em sua versão original, tal como foi concebida, o artigo propõe uma nova lei que permitiria fansubers colocarem na internet versões originais de obras cujas versões comerciais oficiais sejam as editadas pelas distribuidoras. Isso é uma proposta, apenas soa bem utópica a meus ouvidos, mas pode dar muito o que falar no futuro próximo. Live Report mais curtinho hoje. Só pra ninguém ficar chorando com saudade da minha linda voz. Como sempre, para saber notícias e novidades sobre o resto do mundo fora do Japão, acessem concon100.com.br. Continue acessando diariamente o blog, a cada 2 dias no máximo eu coloco umas atualizações bonitinhas, legalzinhas, curiosidades, muito Asian Trash aí pra vocês. E para quem tava com saudade de alguns outros participantes do JCast, esperem essa semana, tem algumas novidades aí no ar. Tchauzinho! 来週帰ってくるんでまた電話します。